Tabelizado, gol 273. Gama 273, complete final de Cima Torre, 118, decimal 6. 18-6. Salvador, boa noite, voo 1273. Voo 1273, cheque trem de pouso. Baixado e travado. Voo 1273, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 05 nós, QNH no 0, no 5. Livre pouso, pistão no 0, voo 273. Possibilidade de acionamento, voo 1567, box 2. Autorizado, time tá. Três oito nove sete, prossiga. Autorizado Guarulhos, 340, Pesolu 10, bridge, é Pesolu no 6, BHZ, direto trive após conforme, decola da pista 10 com curva direita, da El Leda bridge, 120, decimal 8, 5105, transponder. Ok, 340 autorizado, conforme a rota do plano de voo, decola da 10, curva direita, Apesulu 10, bridge, Apesulu no 6, BHZ, direto trive, após conforme. Tá aí o Leda bridge, a saída, 1208 o controle e o transponder 5105, tá 3897. Confirma apenas o nível? Nível 340. Correto, então. Chamada. Solo no 601-4 para posicionamento. Eu autorizei o tráfego do 2. Posição, nome é 0? Afirmativo. Obrigado. 273 no solo, Zuno 2, de Lipis pela direita, chame solo, 1219. Direita, 219. Com o 273, lembrou? 273, prossegue na alfa, reportando para a Juliette. Batata da Juliette, 1-2-7-3. Só mandamos boa noite, no gol 94-0, taxa de posição número 8, autorização, barulho. 940, seguinte aguarde cópia. Guardando, não teria saída prevista. Tael Leda Bridge. Tael Leda Bridge. Obrigado. Uno 567 para o táxi. 1-4-4 a bordo, autonomia 3 horas e 52, alterna com o fim. Chega até o ponto de espera, 18-6-14, 1015 o ajuste, volume 567. Até o ponto de espera, 18-6 ajuste, volume 567, obrigado. Número 273, condições agilizar para estacionar no 3, para liberar o tráfego que está aguardando para o Chibec. Garante, eu vou no 273. Portão 3, livre táxi. Portão 03. Salvador, eu tenho a 3-1, corrijo, 3-8-9-7, pushback, acionamento, no gate 5. 3-8-9-7, no 5, aguarde só mais um instante. Guarda. 1-6-0-1, no quadrante equipe de solo, o tráfego da companhia está ingressando no pátio para a posição 3, após o tráfego estar livre, seu push. Para o 3-8-9-7, já é a informação? 3-8-9-7, após o gol que ingressa no pátio, está livre, seu push. Ciente. 01, na escuta. Após o estacionamento 567, autorizado decolagem, pistão 0, vento no 40 graus, 07 nós. Além decola agora, 567. Boa noite, Zé 3603, com a Quebec, 190 para o 150. Tá 3603, desse nível de voo 050, chegou a Damari. 050, perfil Damari, Zé 3603. É após o push da Gol, está autorizado o nosso pushback? Não, está autorizado já, está presente e o Zoom interfere com o seu. Gente, autorizado, está 3897. Prossiga, Zulete, Quebec Zoom. 940, cópia? Cópia. Autorizado 360 para Guarulhos. Sai Natael, Leda, põe Leda, Bridge. Pois Bridge, peso 16, BHZ, direto Trive, após conforme. Controle 1208, e aciona 5121. Autorizado 360, Guarulhos, é o Leda Bridge, saída, após o peso 16, após gravação de sua, após direto Trive, após conforme. 208 ao controle. Até o ponto de espera, torre 18.6, o ajuste em 15. Ponto de espera, torre 18.6, em 15, ligado. No 601, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, 05 nós. 0. Salvador, vou 1957. Prossiga. Pode ir lá na probe Elefa da presente. Autorizado, Elefa, bomba 567. Elefa, 57. Táxi tá 3897 com 191 após a autonomia de 4 horas e 5 minutos, alternado Galeão. Galeão 191, 430. Para linha até o ponto de espera via Índia, 186 torre, 1015 ajuste. Ponto de espera via Índia, 186, monitora torre, 1015 ajuste, tá 3897. Uno 601, decola os 21, chame controle, 1208. 201, 308, obrigado. Para Salvador, boa noite, na 601. Vamos 601, contato radar, suba 360, sai da Bel. 360, no 601. Vou no 601 da presente, vai dar ela. Vou da presente, na 601. Salvador, boa noite, tá 3897 para o ponto de espera, cabeceira no zero, pronto. 3897, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, 3897. Torre Salvador, com a passagem do Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, continua a aproximação, reporte na curta final da 17. O Quebec Kilo tem intenção de pouso na 10, ok? Gente, Juliette Quebec Kilo, autorizado base pela esquerda, ingresso na 10, reporte interceptando a sinal. E qual a maneira, Quebec Kilo? 0, 1, 5, 7. Ano 567, chame Recife, 1288, Aterne, 1260. Final da 10, Juliette, Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, autorizado base, reporte na final da 10. Quebec Kilo. 3297, decolar 225, chame controle 1208. 208, boa noite. Boa noite, TAM 3897. TAM 3897, contato radar, suba 340, saída da EL. Saída da EL para o 340, 3897. Juliette, Quebec Kilo, tráfego avistado, cheque trem de pouso, autorizado pouso pistão no zero. Vento no 70 graus, 039. QNH 1015. Embaixo travado de fábrica, o Quebec Kilo. Da EL 3897. Autorizado. Da EL da presença 3897. Quebec Kilo, no solo as 27, e fez pela direita, chame solo 1219. Confirme pátio. Sente. Salvador, o Juliette Pequeno, Quilo. Juliette Quebec Quilo, parte 3, está livre via Quilo. Quilo. Roma 601, chame Recife, 1251, alterne 1325. 512325, obrigado, gol no 601, boa noite. Boa noite, gol no 273, para autorização 340, confirme. Isso, 3603. Tá, 3603, completo sinal, chame torre 118, decimal 6. Isso, 86. Saindo da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge. Do West foi. Tá, 3603, continua aproximação, reporte trânsito de pouso baixado e travado. Assim eu parei. Passou, travou, 3603, que é Paulista. Então, 3603, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 0, vento no 50, grau 03, nós, que negamos 0 no 5. Livre pouso, 0, 3603. 3603, no solo as 34, divertido pela direita, chame solo, 1219. Segurando 219. Recife 1235, 1 PM, 1 3 3 2 5 Recife 1 3 3 2 5 3 8 9 7 Juliette, portão 1 2 3 4 Pronto, 1 2 7 3. Autorizado com fins, 360, Pezulu 10, bridge, para Pezulu no meia. Decola da pista 10, curva à direita da Euleda Bridge. Controle 120, decimal 8. Aciona 5114. Quem autorizar 360 na saída da Euleda Bridge, autorizado pelo 10, após... 3 de uniforme do Luna, meia, transporte 5114, controle 208, gol 1273. Chame para puxa, senhor. Fantástico.